Marcelo, pode colocar esse áudio aí, se quiser, viu? Tá? Fala que você conversou com o sócio acionista da Camargo Correia, sócio dos acionistas. Então, sou sócio da Camargo e sócio deles, da empresa deles. Tem várias empresas, são 12 empresas aí para lavar dinheiro do crime organizado da maçonaria. Então, bem, Marcelo, pode colocar esse áudio aí. O Dias Toffoli foi o primeiro, né, de uma quadrilha da maçonaria a participar das fraudes eletrônicas. Manda ele me chamar aí, manda chamar aí qualquer um aí, ministro aí, porque a minha sócia pagou 5 milhões de reais em dinheiro pro ministro. Coloca no Google aí, não vou falar o nome do ministro não, deixa como surpresa, porque para travar o Castelo de Areia, que o Castelo de Areia foi uma das iniciativas para assassinar o Fernando de Arruda Botelho, para depois dizer que foi o outro dos inimigos, né? E é o que a maçonaria faz, viu? A maçonaria fez aí com bolsa Bolsonaro, né? Bolsa de Nalho aí, o Bolsonaro, né? Para que ele calasse a boca, né? E ele calou. Ele calou ou morre. Essa turma aí não é brincadeira. Mataram o meu sócio Fernando de Arruda Botelho, mataram o Teori Zavascki e mataram o Eduardo Campos. A lista do Teori Zavascki é mais de 250 políticos envolvidos com narcotráfico, recebendo aí essas milícias aí que tomou conta da NET, tomou conta do tráfico de droga e de arma. Bem pois viu aí que na casa vizinha do Bolsonaro aí, um cara tava com 111 fuzis, né? Aí desarmaram o fuzil pra falar que tava desarmado, que tava, foi separado o fuzil, tinha peça. Mentira! Mentira! Quem traz as drogas aí é esses vagabundos oficiais militares aí, que é dono do narcotráfico. Se quiser acabar com o tráfico, em 3 meses eu coloquei aí, me propus aí pra aviação do exército, não deixe passar um bujão de gás roubado. Não deixe passar um bujão de gás roubado. Mas os caras não querem, irmão. 44 mil crianças somem por ano, ninguém fala nada. Tá todo mundo, sabe, fazendo assim, ó, pá, pá, batendo palma pra louco. Agora pergunta pro qualquer maçom o que que é isso aqui, ó. Tá vendo essa batidinha aqui? Porque eu uso o martelo, né? Martelo é o cabo do satanás aí da maçonaria. A maior organização criminosa do mundo. E vai cair todos, nós vamos pegar um por um. E se precisar, nós vamos arrancar pelo cabelo. Mostrar esses caras aí que o que, que é ser homem, amar a pátria. Não é esse salário mínimo satânico aí, não. Então, o Dias Toffoli, ele sabe sim, porque 45 milhões foi para programação das urnas, as fraudes eletrônicas. E meu sócio deixou comigo. Deixou as provas, como é que é feito aí o bug. E bateu tudo com 2008, a qual tinha levado para o Celso Mano. Da primeira auditoria que o César Parra fez, que foi investigar, que é o investigador e trabalhou na auditoria da Diebold, que era investigar os policiais que estavam envolvidos com roubo de caixa eletrônica, que só roubava caixa eletrônica que estava cheio de dinheiro. Nunca roubou ninguém, nunca bateu e explodiu um caixa eletrônico, não tem um real aí. Pode ter certeza disso, é só que tem muito dinheiro, e se quando queima um pouco de nota não faz nem diferença. Então era tudo informações privilegiadas, a mesma do programador. Então o bug que é colocado no sistema, que é o defeito, tudo isso o Dr. Protógio teve. Está em mãos, ele está com ogiva nuclear, que quando vier para o Brasil, que ele foi injustamente aí deportado, vai explodir tudo e já tem nego limpando o cu com farofa. Porque vai pegar um a um. Então o rabo preso, e se puxar, irmão, é igual quando você dá um tranco assim no cabeça de um cavalo. Ou ele para, ou ele te derruba. E nesse caso, que não vão conseguir derrubar aqui com fatos, não tem argumento, eu tô soltando toda a documentação aí pro Brasil inteiro ficar informado que hoje as Forças Armadas, o Judiciário, o Congresso Nacional é chefiado por a maior facção criminosa do mundo, que chama maçonaria. Se não arrancar, o povo vai comer merda. Tá tudo condenado aí, brigadeiros, generais, coronéis, almirantes, envolvido aí no panelão do inferno. Mataram o meu sócio, Fernando de Arruda Botelho, acionista majoritário da Camargo Correia, que procuramos a BIM, procuramos a aviação do exército, peguei o avião do Fernando, pousei na aviação do exército, falei que o caso passou de grave, eu andava com 3 seguranças e a gente não confiava ainda. Então, irmão, se não resolver esse problema e não arrancar a maçonaria, não acaba essa desgraça nem de lavar dinheiro, nem com as igrejas, nem com as faças armadas, que hoje tá esse covil aí. É só uma insurreição, Marcelo. Só uma insurreição. Só o nosso Pai amado Jesus Cristo e a Russo para tirar esses vagabundos do ar. Tem 11 ministros indicados por urnas fake. Por quê? Porque é presidente que foi colocado por fraudes eletrônicas que as empreiteiras, os doleiros, narcotraficantes e os empresários comprou. Comprou para colocar 3 anos antes eles escolhem no clube das empreiteiras. Mandei para você a foto aí, como é que é feita as escolhas. Meu sócio mostrou para mim que escolhe o presidente. E, no entanto, que ele chamava o Lula de bosta. Porra, quantas vezes foi levar dinheiro aí pra Morro Vermelho, levar o dinheiro pra essa patota, ministro, juiz, desembargador, ele chamava de porra esse cara aí. Então não vai ficar pedra sobre pedra. Tô com a gravação da diretora da Petrobras, da BRV8, que eles fizeram isso proposital. O caos foi todo premeditado dentro da Petrobras e no Brasil outras, como a Vale, que foi vendida dentro de uma sauna gay, para implodir, para acabar com tudo o Brasil. O Brasil tem dinheiro para comprar os Estados Unidos, ainda sobra troco ainda. Ninguém é trouxa, nós vamos derrubar essa rede satânica. A maior lavanderia que tem de dinheiro é praça de pedágio. Lava mais de 700 milhões de reais por dia. Só na Praça de Santos ali, o Fernando mostrou que um dia ele chegou a tirar 120 milhões, porque se pagar, passar 5 milhões de carro no final de semana, no feriado, só em carro a 25 reais, põe aí. Agora põe caminhão, põe trailer por tudo. Nós vamos derrubar toda essa rede aí. Então saúde, educação e segurança não tem por causa da maçonaria. Esses desgraçados que é dono da empresa privada, dono de plano de saúde, dono do hospital. Mas doa quem doer, nós vamos arrancar pelo cabelo. E pode começar essa turma aí a preparar o cu que vai ferro. Ei, irmão, então é isso aí, pô. O cara poderia ficar na história. Ele, o Celso Sumano... O único cara que eu tiro de tudo isso, irmão, foi que eu passei as provas, que foi pra cima, que teve que sair do país, foi ameaçado, né? Não suportou o Trump, foi o doutor Protógenes. O que eu entreguei pro doutor Protógenes, irmão, é o caminho da maior corrupção da história. Porque tudo isso é fake, tudo que você tá vendo aí. Inclusive, mais de 80% da máfia do concurso colocou o juiz, embargador, delegados federais, promotores, procurador, uma quadrilha da maçonaria. O que nós temos aí hoje é uma quadrilha, é a maior organização criminosa do mundo, maior que eu acredito que é a Yakuza, hein? Yakuza e aquele cara da Itália lá, aquele mafioso lá, El Capone. Fica conhecido como Branca de Neve, de tanto bandido que esses caras aí. Uma quadrilha, eles fecharam o cerco, tomaram o Congresso Nacional de assalto, tomaram o Judiciário de assalto, tomou todas as Forças Armadas de assalto e colocou só vagabundo, só viada aí, um comendo o rabo do outro sem camisinha. E depois vem postar que eu sou louco. Eles vão ver o que eles arrumaram pra vida deles, esses caras aí, pô. E agora a mulher soltou mais 5 mil fotos aí, mandou pra menina lá, a menina tá mandando, que é foto desses caras tudo na gobe. Aquele outro cara lá pegaram um grão-mestre lá, pegando o rabo do cara lá em cima do muro lá, e o outro passando um pano lá, um general olhando. Vai explodir tudo, vai explodir. Tem que contar a realidade do que aconteceu no Brasil aqui, pô. Tudo bandido, mais de 90% aí desses empresários, tudo ladrão, lavando dinheiro com as praças de pedágio, com as farmácias. Porque o povo tá vendo, cara. Eu contei na avenida aqui 74 farmácias, porra. Você pegar ali no centro de São Paulo ali, cara, tudo pra lavar dinheiro. Inclusive, tem uma praça de... um chupa-cabra ali pra multa, ali, o cara falou que fatura 70 milhões de reais por mês, só em multa, tudo lavagem de dinheiro, 500 milhões de reais entra, que eles têm que pagar em propina por mês, a máfia da multa. Nós vamos derrubar tudo, apagão aéreo, privatização dessas empresas aí, inclusive você negociar a Vale em uma sauna gay. E foi confirmado pela Katia Bex, esse Gilmar Mendes, esse bandido aí de toga aí, esse urubu na carniça, tirar toda essa organização criminosa. São 11 urubus 11 chupa-cabra. Esse que são chupa-cabra aí. O apelido chupa-cabra não é do ET lá. Chupa-cabra que o meu sócio Fernando de Arruda Botelho, que foi assassinado pela maçonaria, colocou, era o chupa-cabra. Então nós vamos derrubar tudo, pode aguardar aí. Aguarda no Senhor aí, que eles vão ver quem é o nosso Pai amado, Jesus Cristo e a Ruxa. Eles vão ver o que eles arrumaram para a vida dele. Essa maldição da maçonaria, a maior organização criminosa dos satanás aqui na Terra. Inclusive, graças ao bom Deus, pegou fogo aquela desgraça daquela putaria lá, o lar da pedofilia, lá onde é feito o ritual satânico lá, Notre Dame, que tinha que ter queimado tudo lá, aquela santaiada do inferno, santo de ouro e o povo morrendo de fome. A vagabunda lá doou 88 milhões, você não viu um amaldiçoado desse doar uma caixa de fósforo aqui em Brumadinho. Vai cair tudo, nós vamos derrubar tudo, tudo, pôr tudo no chão. Marcelo, pode colocar esse áudio aí, se quiser.